Opa, eu sou o Vírgula Policial e esse é mais um episódio da nossa saga Entre Linhas, roteirizado por eu mesmo e de um oferecimento do Centro de Elitização Militar. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o Código Penal Militar, mais especificadamente o anexo 1, que se chama Punições. A advertência verbal é considerada uma repreensão básica para os militares que fizeram transgressões básicas. O cenário consiste basicamente em um militar fazendo alguma coisa de errado e esse superior repreendendo logo em seguida. Esse superior ele vai dar dicas, instruir e cuidar que o militar não faça mais aquilo que está fazendo de errado. Também é importante dizer que uma repreensão básica não é registrada, mas isso não significa necessariamente que ela não vai ser lembrada. Então, é importante dizer que se você receber uma dessas, fica na linha e cuida para não repetir o mesmo erro, senão você pode levar uma punição mais grave. A segunda punição que a gente vai falar é a advertência escrita. Ela é considerada uma repreensão intermediária, e ela é exclusiva a militares que são oficiais e que cometeram transgressões intermediárias. No caso de um praça ter cometido essas mesmas transgressões intermediárias, ele vai ser punido com menos 50 medalhas efetivas negativas. Essa advertência escrita, ela tem duração de um mês, e se o militar receber duas advertências nesse tempo, ele é automaticamente rebaixado pelo system. Não tem nem choro. Além disso, quando ele recebe uma dessas, ele fica 7 dias sem ser promovido. Isso é muito chato. A terceira e intuitiva, após a advertência escrita, é o rebaixamento. Segundo o CPM, ela também é uma repreensão intermediária. A única diferença é que ela não é aplicada apenas quando o militar comete uma transgressão intermediária, e sim também quando o militar não mantém uma postura compatível com a ocupação hierárquica. A quarta mais gravosa é o desligamento. Esse já é um procedimento que é considerado avançado, isso é, caso o militar tenha cometido alguma transgressão igualmente avançada. Mas não se limita a isso. Se o militar passar dos limites éticos e morais, ele também vai ser punido com essa normativa. Então só com isso a gente já percebe que as situações são muito interpretativas. Um episódio de desrespeito, por exemplo, pode ocasionar tanto numa advertência verbal quanto em um desligamento. Outra coisa importante de dizer sobre essa punição é que isso não impede o militar de se alistar novamente na RCC. A última punição, e a mais grave, é a exoneração. Ela só é efetivada em casos gravíssimos, onde é vetado até mesmo o retorno do militar na instituição por um período. E esse período ele pode variar de acordo com o crime que o transgressor cometeu, podendo chegar até mesmo em tempo indeterminado. E aqui eu vou abrir um grande parênteses, porque a exoneração tem alguns detalhes para ela ser de fato validada. Pelo fato já citado dela ser uma punição tão grave, ela só pode ser postada mediante a membros de três órgãos: a Corregedoria, que é a COR, o Grupamento de Ações Táticas Especiais, que é o GAT, e o Gabinete de Segurança da Supremacia, o GSS. Caso um militar que não faça parte desses três órgãos queira postar uma exoneração, ele tem que pedir permissão para algum membro desses três órgãos. Ah, mas policial, eu vou postar mesmo assim, porque eu sou brabo. Tranquilo. Nesse caso, você vai ser rebaixado sobre o crime de abandono de dever / negligência. Bom, essas foram as 5 punições que se encontram no capítulo 1 do CPM. Cuida para você não cometer nenhum desses erros. Com isso, vamos encerrando o nosso episódio. Um brinde ao futuro e até mais.